a cidade, a cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade onde eu vim. Ouvindo o som do trânsito aqui do 12º andar, parece pra caralho com barulho do mar. Meu olhar tá nos carros e tudo mais no viaduto. Delineio toda a forma de um robô robusto. Deitado sonhando, mas prestes a despertar. Despertador disparou alarme, hora de sair pra andar. Hélices no ar, furiosas, velozes. Separa o som em canais, metais, motores e vozes. E mesmo em pleno caos, sempre rolam prêmios. Muros novos pintados por Flip, Nina, Vitch, é gêmeos. Cores no céu, lilás, azul, rosa e mel. O tom suave das nuvens envolve tudo como um véu. Pichações aos milhões em todas as sessões da cidade sem exceções. Identidade das ruas, uma única textura. Tatuando tradições e driblando viaturas pra lançar real mais pura de quem já não atura. Calado, a vida dura. Isso é que é contra a cultura. Quando a percepção se altera no meu aparelho óptico, pessoas parecem com bichos dentro do zoológico. Répteis, aves, roedores, felinos, no mesmo habitat, diferentes destinos. Extraio meu mosaico da cadência desse cenário. Daqui do nosso império pra todo e qualquer na ser. Cidade, a cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade onde eu vim. E digo hasta com a chuva que cai, corrói, corrói. A cabeça desprotegida do playboy, motoboy, b-boy, todo tipo que transita nessa porra e habita. Mansão, pede palafita e forma até esquisita, que se chama São Paulo, eu não vou palafita. E vou até o talo, direto no fundo do ralo, para o alto e avante. Cada som do mamilo pesa mais que um elefante. E mais é elegante, como a City antigamente, no tempo dos mutantes, diz aí e dali. Eu juro que é melhor não ser o normal. Adoro sair só pra passear no temporal. Minha vida na real é uma história escrita. Nessas ruas e avenida, um espiral de fatos, forma e cor distorcida. Magia, licetinho, qualquer coisa que o valha. Pra ganhar lança total, nessa insana urbalha. A cidade onde eu vim. Urbaia, a cidade